fria na mão. E vou então na cinta, arma fria na mão. E vou então na cinta, arma fria na mão. E vou então na cinta. Hoje eu não sei mais, eu quero saber do mas a polícia quantos vão sobreviver. Hoje eu não sei mais, eu quero saber do mas a polícia quantos vão sobreviver. Hoje eu não sei mais, eu quero saber do mas a polícia quantos vão sobreviver. Hoje eu não sei mais, eu quero saber do mas a polícia quantos vão sobreviver. Uma favela, às vezes me intimida. O silêncio é sangrento quando a morte veste cinza. Já vou dizer que a morte carregava uma coisa. Só se for nos tempos dela, não no dia de hoje. Agora tudo é mais prático e eu não duvido que ela não age como um ser primitivo. A foice foi trocada por calibre pesado. 12, PT, e o 8 é indispensável. Se sangrenta na favela, me traz muita agonia. Mas é assim que a morte age, usando arma fria na mão. E o oitão na cinta, ainda tem os cara loucos que parte pra cima. Encara a morte de frente, você parece que não reza. Me diz que troca com a polícia, então não paga a tua. Eu estou enganado, ou pagamos pra morrer. O governo contratou a morte para nos defender. O moleque na esquina com a lata de cola. Os seus manos na parada, todos dando uma bola. O aletado na calçada, pedindo esmola. Uma sombra cinza se aproxima, eu pergunto, e agora? Todos eles têm um motivo pra poder estar ali. Todos eles têm um destino que irão seguir. É pura ironia ou coisa do destino? A viatura, eu vejo a morte e passa sorrindo. Vendeu seu pensamento, vendeu de tudo que fez na vida. Tente logo me diz que a morte veste cinza. A arma fria na mão e o oitão na cinta. A morte veste cinza. A arma fria na mão e o oitão na cinta. A morte veste cinza. A arma fria na mão e o oitão na cinta. A morte veste cinza. A arma fria na mão e o oitão na cinta. Silêncio é a lei da favela. E a morte ainda diz que ela é a lei. Mesmo ouvindo isso eu nunca acreditei. Por motivos ela me deu de sobra em matéria da porrada. Ela é pau pra toda obra. Quanto mais é umas levada para ela é negócio. Ela não age sozinha, às vezes pede reforços. Como tempo atrás fizeram conceber. Mesmo jogando sua arma, não quiser nem saber. Descarregar seus calibres, fechei os olhos pra não ver. Tava ali contrado em seu corpo, a maioria era PT. E ali eu tava vendo a morte de mais um irmão. Cada bala, cada tiro era comemoração. Uma de minhas camisas, agora tudo furada. Um presente que ganhei de uma ex-namorada. Agora chegou a vez do mano Aguinaldo morto na rua da favela. Eu vim comprar cigarro, mas não foi isso que diz os jornais. Minha morte levou mais um sem antecedente criminais. Já certo que eu sabia que ele não era santo. Vejo seu rosto, sua imagem em todos os cantos. Pensamento pesado de amigos e parentes que não vão deixar quieto. Isso é evidente, a vingança vem na cabeça. Meu irmão no cemitério, quem fez isso com ele eu vou mandar para o inferno. A maioria pensa assim, apesar da desavença. Eu paro e penso nas mortes feitas em minha presença. No mundo dos mais fracos, sempre paga por tudo. Por isso eu e minha favela hoje estamos de lucro. Arma fria na mão e o oitão na cinta. A morte veste cinza. Arma fria na mão e o oitão na cinta. A morte veste cinza. Arma fria na mão e o oitão na cinta. A morte veste cinza. Arma fria na mão e o oitão na cinta. Silêncio é a lei da favela. E a morte muitas vezes me faltou com respeito. Me parou simplesmente porque eu sou preto. Eu pensei que te vi só não por haver testemunha. Na verdade não adiantou pra porra nenhuma. Só fui coronhado, por isso foi sorte. Não seria se eu conhecesse a sua nova fonte. Denuncia a minha verdade, mano. pra quê? Se uma mentira dela pode me fuder. Engraçado é que a morte trabalha por mixaria, o dinheiro que mal dá pra pagar as coxinhas, que eles combarem botecos e também padaria, se arriscando nas ruas da favela por tão pouco, atirando e matando por aí feito louco. Um dia sei que eu vou encontrar um deles morto, coisa que a morte não sabe, mas muitos devem saber. Que a morte pode matar, mas também pode morrer. Se não for de tiro, pode ser de overdose. Quantas vezes vi eles drogados querendo manter a força, a lei traiu a justiça, e quem paga é o povo. O crime que cometi foi de ter nascido pobre. Nós somos de favela, a parte que só se fode. Parado aí, mão na cabeça, mão na cabeça que nada. Onde cê mora, neguinho? Eu moro no planeta. Mentira, neguinho, você mora na favela. Três tiros na cabeça pra completar a rotina, deixando bem claro que a morte veste cinza. A arma fria na mão e o oitão na cinta. A morte veste cinza. A arma fria na mão e o oitão na cinta. A morte veste cinza. A arma fria na mão e o oitão na cinta. A morte veste cinza. A arma fria na mão e o oitão na cinta. Já era. A lei do silêncio é a lei da favela. Eu amo minha vida. Rajada de lourdinha, desespero na favela, pra polícia alegria. Festa do sábado, morte no domingo, enterro na segunda. Lágrimas caem por estar armado na rua. Morto de bobeira e o CT do Racionais lançado na terça-feira. Ah, meu amigo, eu juro, pode crer. Seu rosto refletia na cruz da capa do CT. E como se não bastasse o seu enterro, Beatriz esperava a gente na volta do cemitério. Tentaram ganhar seus amigos, seus trutas. Atitude pilantra, como sempre não muda. Sua mulher desesperada agora chora pra caralho. Famílias destruídas, fim de semana trágico. Hoje eu tô de luto, não só por você, pelos manos que morreram e pelos manos que vão morrer. Não tô curando ninguém, você sabe como é. Eu cumprimento o cara hoje, amanhã não tá em pé. Espero que meu nome não esteja na lista do mesmo destino, de morrer pela mão de policiais assassinos. Vou calar minha boca, pode estar me ouvindo. A arma fria na mão e o oitão na cinta. A morte veste cinza. A arma fria na mão e o oitão na cinta. A morte veste cinza. A arma fria na mão e o oitão na cinta. A morte veste cinza. A arma fria na mão e o oitão na cinta. Silêncio é a lei.